Neste ponto chegaram seus discípulos e admiraram de que estivessem falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Só até aqui. Deixa eu fazer assim um brevíssimo resumo daquilo que nós pontuamos na semana passada, porque foi, digamos, o chão que nós preparamos para as reflexões posteriores. Na semana passada, nós iniciamos a nossa reflexão afirmando que a espiritualidade humana é influenciada pela história e pelas expressões mais diversas da cultura, pelas relações familiares, e as percepções que nós temos, elas são resultante das várias fontes que alimentam a nossa existência. E nós falamos também que espiritualidade não é uma questão que tem a ver essencialmente com a experiência cristã. Espiritualidade é uma questão do indivíduo. Todo indivíduo é espiritual, porque todo indivíduo é matéria, obviamente, e é alma, é não matéria, de tal forma que, por sermos seres integrados, integrais, as percepções da vida, as relações, as influências históricas, culturais, familiares, se tornam uma grande fonte para que esse indivíduo construa a sua percepção a respeito da vida. Essa cosmovisão, essa visão mais ampla, isso tudo, junto às suas experiências, constrói a sua espiritualidade. Ela pode ter uma fonte... Oi, tudo bom? Ela pode ter uma fonte cristã, ela pode ter uma fonte afro, ela pode ter uma fonte de várias ordens e de várias fontes religiosas. Este é o nosso ponto. Nosso ponto inicialmente foi dizer que todo indivíduo é, por natureza, um ser espiritual. E essas muitas informações recebidas vão dando a esse indivíduo condição para ele construir a sua maneira de entender todo o seu mundo. Nós analisamos rapidamente também alguns movimentos históricos e como esses momentos históricos influenciaram a humanidade, a sociedade, e dando a essa sociedade uma espécie de senso comum, de entendimento coletivo, sobretudo quando a Igreja ela reinou por 10 séculos. A Idade Média foi uma época, foi um momento em que a Igreja, que era a única Igreja, só depois se dividiu, ela estabelece uma relação onde ela era a detentora de toda a verdade. Não era só uma verdade que tivesse a ver com as questões celestiais, divinas, mas era uma verdade que tem a ver com as artes, tem a ver com a cultura, tem a ver com tudo. E isso estabeleceu e inculcou por muitos anos uma espiritualidade que dependia dessa mãe Igreja na relação das pessoas com o transcendente, com o divino. Vimos também que alguns movimentos sociais, eu quero só fazer uma menção rápida aqui, que tanto a Revolução Francesa como a Revolução Industrial foram movimentos que também estabeleceram um novo modo de ver a vida. A Revolução Francesa especialmente destrona esse Deus que a Igreja tinha colocado como Deus, né, como Senhor de tudo, e diz para o homem que agora ele é o centro. Ele é um ser que pensa, ele é um indivíduo que existe porque pensa. Então o homem se apodera de uma nova maneira de ver, não mais através de um ente institucional, mas dele próprio. Ele agora vai criar e vai construir suas pontes e sua maneira de entender a vida a partir da sua própria consciência e reflexão, construída a partir de muitas escolas de entendimento e conhecimento. E a Revolução Industrial traz um homem para um lugar onde a individualidade, onde a relação, digamos assim, mais próxima, mais familiar, é transformada numa relação de uma produção veloz e rápida. E eu falei domingo passado sobre a tirania do tempo, do relógio, onde o que vale é você produzir a despeito do que se perca as pessoas, as relações, a família, mas o importante é você ter um foco, um objetivo. E nós comentamos semana passada que a igreja, de uma maneira geral, assimila isso e não mais se investe nas relações comunitárias. O que importa agora é qual método a gente vai aplicar para que a nossa igreja cresça. Como podemos multiplicar as nossas cabeças, ovelhas, gado? Como é que a gente pode agora crescer e multiplicar? Que método? E aí surgem centenas e centenas de congressos e seminários e fóruns de aplicação de métodos empresariais, de gestão. Aí você pergunta assim, a gente encontra, já fui para muitos, e aí como é que está sendo lá? Você está usando o quê, meu irmão? Ah, eu estou usando o método A. E dá certo, o cara vai, traz o pacote, leva para a sua comunidade, empurra a gola abaixo, e você vê um bocado de gente, tudo igualzinho, pensando igual, porque nós precisamos multiplicar, e aí a efetividade ou o sucesso, o êxito do líder tem a ver, ele começou com X e agora está com 3X e o êxito está nisso. Arrecadávamos Y e agora estamos arrecadando 4Y. Então tudo isso cria um ambiente de profunda angústia, é uma tirania que adoece o coração, mas é assim que muitos de nós estamos construindo a nossa espiritualidade. Num resumo bem resumido, foi isso que a gente trouxe como um chão que influencia e tem influenciado a nossa espiritualidade de uma maneira geral. Portanto, nesse sentido, seria impossível, eu diria, acharmos que essas coisas, elas não reverberassem ou reverberem dentro dos nossos grupos, das nossas instituições, das nossas igrejas. Tudo isso é influência para a nossa construção de entendimento da fé, sobretudo. E, além desses aspectos macro-históricos, e falando um pouco da igreja brasileira especificamente, que sempre foi um receptor de ideias estrangeiras, do velho continente, da Europa, e também da América, o que estoura lá, em poucos dias está acontecendo aqui. E esses grandes ícones, líderes televisivos dos nossos dias, sempre as pessoas de fora, como uma sensação, uma celebridade, de pessoas que estão lá, sendo prósperos em seus ministérios, e vêm para cá trazer essa nova onda para o nosso meio. E sempre assim, desde sempre foi assim. Nos disseram, por exemplo, que as nossas raízes, que a nossa cultura, que as nossas danças, que esse nosso jeito alegre de ser, eram e ainda são demonizados. Eu lembro que há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, eu fiz parte de uma comunidade, de uma igreja, que nós tínhamos reuniões longas, acirradas, que traziam tanto problema e tanta dor, tanta ferida ao coração das pessoas, porque nós tínhamos que argumentar que tal instrumento podia ser usado, aquele instrumento não podia ser usado, porque aquele instrumento é do diabo e aquele órgão ali foi o anjo Gabriel que trouxe. Aquele órgão, olha o som. Agora, toca essa bateria, irmão. Sabe? Essa ideia de que o instrumento A pode, o instrumento B pode. E aí, quando a gente pensa, sei lá, por exemplo, na colonização, tanto católica como protestante, A primeira coisa que faziam quando chegavam na nossa terra era tirar o cara do seu jeito de ser ali, colocava logo uma roupa aveludada no cara e um calor danado, e o cara está lá com a roupa que é usada num continente onde tem temperaturas baixíssimas, mas aquela roupa, aquele jeito, importaram hinos. Você sabia que quase 100% dos nossos hinos, dos hinários mais conhecidos, são hinos, que são traduções, são versões inglesas, americanas. E aí, quando se tinha algum movimento assim mais da terra, a coisa era um movimento que não traduzia o divino, porque estava fora de um molde, de um modelo cristão. E assim tem sido. Eu quero usar esse texto que nós separamos para ler, para abordar três pontos. Como continuação da nossa reflexão. Eu terminei na semana passada a nossa reflexão dizendo o seguinte, que a nossa ideia não é trazer para você nenhuma receita fechada de bolo, uma formulazinha bonitinha, mas instigar, mas provocar, trazer uma proposta para que você busque também o seu entendimento de fé, porque se há uma proposta de espiritualidade, a minha pergunta foi: Jesus tinha uma proposta para seus discípulos? Há uma proposta de espiritualidade, de maneira de enxergar a vida, o reino, já que espiritualidade tem a ver com essa maneira de entender a vida? Jesus tem uma maneira de entender a vida. O Evangelho carrega essa maneira, nos aponta esse caminho. Sim, o Evangelho traz esse caminho, traz essa proposta. Tem esse olhar para aqueles que o assumem, para aqueles que o seguem, para aqueles que são abraçados por ele. Eu queria então falar três coisas de maneira bem objetiva para a gente nessa noite. A primeira coisa, tendo esse texto como a nossa base de reflexão, é que a espiritualidade, conforme Jesus, conforme o entendimento de Jesus, não se fundamenta nem na moral e nem na religião dos homens. Na semana passada, eu disse que uma das coisas que tem marcado, que marcaram a nossa e que marcam a nossa espiritualidade, e que é muito difícil a gente se desvencilhar dela, é a questão do sentimento, da experiência de ou de sermos abençoados porque fazemos tudo certo, ou porque somos abençoados, temos que pagar alguma coisa. É a lei do merecimento. Isso é uma coisa que está muito arraigada na gente. O nosso discurso é um discurso que diz: não, Deus nos abençoa de maneira graciosa e de maneira incondicional, mas na nossa prática a gente está sempre tendo a sensação de que a fé, de que essa construção dessa espiritualidade tem a ver com um andar, com uma postura, porque sobre nós sempre tem um olhar de um Deus que está sempre aguardando de nós alguma coisa. Há uma expectativa de Deus em relação a gente. E a nossa espiritualidade vai sendo construída a partir dessa percepção. E aí duas coisas acontecem. Quando estamos muito bem na vida, fala assim: eu preciso ter cuidado porque está bom demais. Está em tudo muito bem. Se melhorar, estraga, o cara fala. Eu vou até falar baixinho para o diabo não ouvir. Senhor, amarra, Senhor, está tudo muito bem. O cara fica naquela angústia porque está tudo bem. E o cara fala assim: o crente tem que estar passando por um problema, porque não, quando o crente se levanta tem que cair. E sabe, aquela síndrome de Cassiano enfurecida. Ou então, quando está tudo mal, o cara fala assim, meu Deus do céu, o cara já fica esperando os amigos de Jó chegar, cadê os amigos de Jó chegando? Porque, rapaz, estou te falando, bicho, o negócio está tá feio. O cara fala assim, tu está sendo fiel no teu dízimo, cara? Estou sendo fiel, rapaz, eu estou... Tá tudo certo, o cara vai na. O cara visita a alma dele, vai fazendo a lista e vai ticando as possibilidades. E o cara vai descobrir uns equívocos mesmo, uns pecados, uns problemas. E o cara tem a certeza absoluta que Deus é um Deus iracundo, bicudo, que tem um problema com a humanidade dele. A gente começa a encarnar uma ideia de. Como se Deus fosse a gente, porque a gente é assim. Porque nós lançamos sobre os outros uma expectativa muito grande. Nós temos um discurso, que é um discurso que funciona só quando aquilo não foi verdade, não aconteceu. Quer falar, ah, fulano de tal. Não, nós conseguimos lidar com as diferenças. Não, não, Deus é bom, gracioso. É o cara vai e pisa no teu calo, o cara vai... Te decepciona, o cara faz uma besteira com você e aquele discurso se torna um discurso difícil de aplicar, porque sobre ele, sobre o indivíduo, sobre os nossos pares, a gente lança expectativas. Nós não conseguimos lidar com isso, mas Deus não tem crise com a nossa humanidade. O problema de Deus não é com a falta de moral da gente. Eu sei que é difícil a gente entender isso. Mas o benefício que está sobre nós não tem a ver com o nível de moral que a gente vai desenvolver na vida. Não são com essas categorias que Deus vai lidar com o seu filho ou com os seus filhos. Porque se assim fosse, nenhum de nós estaríamos aptos ou estaríamos aqui. Não haveria relação com Deus. Porque se Deus projetasse sobre nós... O seu nível de santidade, de poder, sabe? Tinha que ter a cruz. Amém? A cruz é a resposta, é a justificativa plena, integral, total. É por isso que o que se ouviu no universo, naquela noite, naquele dia terrível... Onde o Filho de Deus foi cravado no madeiro, foi, tudo está consumado, porque através da cruz, quando Deus olha para nós, o que Ele vê é a gente justificada, redimida, resolvida. Mas aí, você fala assim, mas o que seria então, como a gente poderia encaixar, você fala assim, que essa espiritualidade conforme Jesus não se fundamenta nem na moral, nem na religião dos homens. Mas o que seria moral? Eu achei uma definição bem interessante. A moral é constituída da forma que a maioria enxerga a vida. São os valores regulamentadores de um grupo. Todavia... A moral é transitória. A moral de um grupo, ela é uma moral que transita. Ela não é algo que está ali fixada, travada. Ou seja, já houveram coisas que foram ditas num passado muito próximo nosso, tidas como imorais. Nessa igreja que eu fazia parte, que eu não vou dizer o nome, não insiste muito nisso, não digo. Nos acampamentos da igreja, as mulheres tinham que tomar banho de piscina, de maiô, com um short e com a camisa escura. Nem Capitão Nascimento em toda a sua glória, Capitão Nascimento seria reprovado desse acampamento, meu amigo. Porque era maiô, com short e camisa. Por quê? Porque o biquíni era imoral. Quer pregar? Quer pregar? hoje biquíni, qual o problema de você usar biquíni? Entende o que eu estou falando? Nessa igreja, gente, que era uma igreja presbiteriana, se insistir muito, eu digo o nome, mulheres não usavam saia, ou, desculpa, calça comprida, saia debaixo do joelho. Ora, aquilo que já foi imoral para um grupo em determinado momento, não é mais, passou. Porque a maioria entendeu que aquilo não era mais imoral. Então, a questão de Jesus nessa construção, nessa percepção de ver a vida e construir a existência a partir desse olhar, não tem a ver com esses valores e categorias que nós homens construímos para nós mesmos. Porque se fosse assim, manos queridos, Jesus não pararia naquele posto para conversar com aquela mulher. Porque se você acha que é imoral, não sei se você acha, mas a maioria acha, pode achar que é imoral um homem parar 1 hora da manhã na esquina da Conselheira Guiar e conversar com a mulher com roupas mínimas. Já pensou se está passando um Bacurau lá, 1 hora da manhã, aí está o pastor Pedro conversando, gesticulando, porque eu gesticulo, a mulher na minha frente, com roupas mínimas, assim, encostada num carro, numa parede, sei lá, e você vai, pastor Pedro, Deus do céu, vem embora. O que é que você ia pensar? Conselheira Guiar, hein? 1 hora da manhã, Marquinho, tu com esse cavanhaque aí, arrumado. Que imoralidade, meu Deus do céu. Aí eu lembro da história daquele cara. Eu já contei essa história aqui, eu acho que eu vou contar, né? Vou contar de novo. O cara recém-formado. Saiu do seminário. Igual sai do forno, Antônio, assim, bem quentinho, assim, pacotado. Uma Bíblia, tamanho de um bonde, assim. O cara voltando do seu ministério no final de semana. Pegava ônibus lá no pé do cais. São quase 30 anos atrás. Lá naquela época, eu não sei, diziam que era o lugar, o antro. Ele na parada de ônibus lá, sozinho, voltando do seu ministério. E lá na esquina, Maurício, aponta uma jovem. Um corpo escultural, sapato alto, mini saia, uma roupa assim, um peito na raça. E ela vem andando. Ele lá. E ela vindo, ele lá. O que é que veio na cabeça dele? Preciso compartilhar do evangelho porque eu sou um pastor. Não pode uma oportunidade dessa. E a luta era, falo ou não falo? Falo ou não falo? O que é que vão pensar de mim? Eu aqui, essa hora da noite, voltando meu ministério, lá no trabalho lá de Jesus, e essa mulher aqui, com essas roupas, com esse jeito, a mulher estava voltando do seu dia de trabalho. Ela era uma profissional do sexo. E ficou naquela luta, falo, não falo, e ele pegou o ônibus e foi embora, porque ele não queria manchar, ele não colocaria em risco nunca a sua imagem. Todavia, o que Jesus nos ensina é que não é com essa categoria de relacionamento que ele estabelece o olhar para a vida, o da vida, porque Jesus para num poço e senta com a mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos, não eram maridos, eram casos, estava no 6º relacionamento, era um mestre, era um rabi, era um homem. Nós não temos a noção exata, porque nós fazemos parte de uma outra cultura, de outro momento, mas isso era um escândalo, isso aqui era terrível, isso era caso para o conselho da igreja se reunir e excomungar aquele presbítero. Porque vimos o presbítero Jesus no posto de Jacó, com a samaritana, batendo um papo com ela, e pior, bebeu a água que ela deu para ele. Esse olhar da religião. Religião se preocupa com a imagem, se preocupa com o que vão dizer de mim, com a moral, com o layout, com a imagem. Mas a espiritualidade de Jesus não se fundamenta nessa moral e nem nessa religião humana. Jesus, ele é um líder que vai subverter todas as convenções culturais, religiosas, relacionais. E o texto diz que ele tinha que passar por ali. Ele precisava passar por Samaria, gente, para se encontrar com aquela mulher. E para arriscar toda a sua missão. Por que você acha que Jesus era chamado de glutão, de publicano? Por que você acha? Que andava com as prostitutas? Porque ele era visto com esse pessoal. Porque ele andava com eles. Irmãos, Deus não é religioso. Deus não é evangélico. Deus não é moralista. Deus é Deus. Deus trata com gente. Deus não tem ele não está nem aí para as nossas convenções. Deus não está nem aí para o que vão falar dele. O texto diz que os discípulos chegaram e viram aquela cena. Pensa, Armindo, os presbíteros chegaram e tu estás lá conversando com aquela mulher. Aí o texto fala assim, que eles olharam e ficaram doidos para perguntar, Jesus, pelo amor de Deus, está louco. Tenho certeza que no coração deles era o que vão pensar da gente, o que vão dizer da gente, mas aí o texto fala que eles seguraram a onda e não perguntaram nada. Por que estás conversando com ela? Que assunto é esse? Não perguntaram nada, ficaram na dele, mas havia uma expectativa sobre Jesus em relação às suas posturas. Ele para no poço, senta lá do poço, conversa com a mulher, papeia, vai até o coração dela e fala, olha, sabe o que você está bebendo, você vai ter sede, mas escute uma coisa, a água que eu te der, você jamais vai voltar a ter sede, porque eu sou o Messias esperado, eu sou o Cristo que você está falando aí, eu sou Jesus. É Deus conversando com a mulher lá, batendo um papo com a mulher samaritana, desgraçadamente rejeitada, mal falada, insultada, sem nenhum respeito, e Jesus conversando com ela. Gente, por favor, reflita sobre a implicação disso, e que isso tem que ser o olhar, ou deve ser o nosso olhar para a vida. É sobre esse chão que temos que construir a nossa espiritualidade. De olhar para as pessoas conforme Jesus olha para as pessoas. Investir nas pessoas, não porque são pessoas do grupo A, B, C, não importa. É gente. É gente. Segunda coisa. A espiritualidade conforme Jesus não tem a ver com formas, lugares e pessoas sacramentalizadas. Não tem a ver com formas, com lugares e pessoas sacramentalizadas. Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse posto, qual ele mesmo bebeu, bem como seu filho e seu gado? Senhor, como é que é essa história? Onde nós vamos adorar? Lá, aqui em Sicar, porque lá foi lá que o nosso pai Jacó adorou, lá em Jerusalém. O que está acontecendo aqui, o que está sendo colocado aqui, é o que acontece desde sempre com a religião dos homens. É a tentativa de totalizar a fé a partir de pessoas, de personas. Nós vamos criando um ícone que tem que se interpor entre nós e Deus. E esse ícone tem que ter um lugar. Esse lugar tem que ter, tem que se criar uma ambiência para que de alguma forma estraga um sentimento de pertencimento no coração daquele que está ali construindo ou fortalecendo o ícone, o totem, o ídolo. São ministérios que são fundados a partir do próprio nome do indivíduo, ministério fulano de tal. É tudo pela glória de Jesus, mas o ministério é ministério fulano de tal. E os líderes, por sua vez, eles vão se permitindo ser essa pessoa entre a divindade e o fiel. E ele é a voz, ele é o cara que zzz pro fiel. Ele passa a mensagem, ele é oráculo. E as pessoas ficam vivendo em função do que aquela pessoa fala. Outro dia, conversando com uma amiga, e ela dizendo assim: não, Pedrinho, eu estou há um bom tempo assim, sem frequentar comunidade e tal, mas olha, uma vez por mês eu vou numa vigília de uma irmãzinha. Olha, essa vigília, Pedrinho, você não tem noção. Você chega lá, põe o pé, Deus fala. Pá. Deus fala tudo. Eu disse, eu vou passar longe dessa vigília. Eu não quero nem chegar perto dessa casa. Disse a mulher: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, e o lugar, onde é que se adora? Qual é o lugar? Qual é a forma? Irmãos, por favor, se vocês tiverem o interesse e paciência, que desejarem investir numa leitura a partir do caminhar de Jesus nos evangelhos, da maneira que ele tratava os pontos, as questões do cotidiano, enfim, de tudo, você vai ver que em nenhum momento Jesus cria um ambiente onde a fé se desenvolve a partir de uma santificação de um espaço, de uma santificação a partir de uma pessoa. Não tem a ver com isso. Aliás, é bom que se diga que o ministério de Jesus foi a rua, foi a praça, foi a esquina, foi a casa da sogra de Pedro, foi a casa de Jairo, foram as pessoas, foi o barquinho que ficava ali na beira do mar, falando para a multidão, foi o lugar onde a multidão estava e foi alimentada. O lugar de adoração não é um lugar de adoração. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, tem a ver com o reconhecimento do coração, ou no coração. A lição de Jesus para a mulher e para a gente, mais uma vez, não é lá nem aqui, mas é aí dentro do seu coração. Se você me reconhece como Cristo, o Messias, que vai matar a tua sede da alma, porque você tem procurado saciar a sua sede nas suas relações, você tem projetado nos homens essa ânsia da sua alma, esse buraco do seu coração. Se você reconhece que eu sou o Messias, o Cristo esperado, aquele que dá água e que cessa definitivamente a sua sede, você está me adorando em espírito e verdade. O lugar de adoração no reino de Deus sempre é o coração, porque é dele que procede todas as coisas. Não é o que entra que contamina, mas é o que sai. A boca fala do que está cheio o coração. Jesus, onde está o teu reino? Perguntaram a ele. Ele respondeu: olha, se disserem que está lá, é mentira. Acolá, é mentira. Não tem a ver com as geografias humanas, mas o reino está aí no coração de vocês. Na hora que vocês reconhecem que está no coração de vocês, o reino se instalou. E a adoração começou. Não é aqui, não é lá. Não é com guitarra, não é a bateria, não é nada disso. O altar é o ser da gente. Não tem a ver com forma. não tem a ver com pessoas. A partir de Jesus ou depois de Jesus, ninguém mais se interpõe entre nós e Deus, porque Jesus é o único caminho, é a única porta. Não há mais nada, nenhum paramento. Em Jesus tudo se cumpre, tudo é realizado na sua mais ampla plenitude, profundidade e densidade. E agora, onde estiver um coração que invoque o seu nome, ele estará presente. Em último lugar, a espiritualidade conforme a proposta de Jesus pacifica o coração, liberta o ser e ressignifica o indivíduo. A proposta da espiritualidade conforme Jesus pacifica o coração, liberta o ser e ressignifica o indivíduo. Mulher, disse Jesus, eu sei quem você é. Gente, faz toda a diferença, na minha opinião. Eu sei quem você é. Não precisa espernear, não. Não precisa contar a sua história. Não precisa se justificar. Eu conheço você. Não precisa esconder nada. Nenhuma situação. A pior que seja, a mais grotesca, a mais suja, a mais bela, o que você imaginar que habita o seu ser, eu sei, eu conheço. O versículo 16, 18 fala assim. Vai e chama teu marido, disse Jesus, e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou de Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade, disse Jesus. Irmãos, que nós hoje nos agarremos à verdade que Jesus conhece a gente. Jesus conhece você. Jesus conhece você. Significa dizer que tudo está diante dele. Significa dizer que tudo é um flagrante constante na sua presença. Significa dizer que você e eu não precisamos nos esforçar para viver uma fé frágil, que é uma fé de imagem, uma fé de performance, uma fé de uma busca que não necessariamente é uma busca que a gente verbaliza, que a gente fala, mas que a gente vai tentando ser reconhecido diante de Deus como alguém que é digno e merecedor daquilo. A água foi oferecida para a mulher, sabendo Jesus quem era a mulher. A relação com Deus nos é oferecida a partir e através de Jesus, sabendo Deus quem somos, porque foi Ele que nos amou primeiro, e amou conforme diz o Evangelho, quando éramos ainda pecadores, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e éramos filhos da ira. Estávamos mortos em nossas iniquidades e Ele nos amou sendo nós quem somos. E nos amou sem nenhuma condição. De forma que a nossa espiritualidade, a nossa maneira de enxergar a vida e a fé e a nossa relação com Deus não se baseia nessa tentativa de nos justificar diante de Deus, porque quem se justifica diante de Deus é o religioso. Quem entende que esse chão da espiritualidade tem a ver com a ação de Deus, vive conforme o publicano que diz: Senhor, sê propício a mim que sou pecador. É assim que se vive. E meus irmãos queridos, isso liberta a alma de qualquer pessoa. Chegar na frente de alguém nu é libertador. E Deus te vê sempre assim, despido. Deus vê a tua alma. Deus vê a nossa alma. E isso ressignifica a nossa existência. Isso muda a maneira de vermos a vida e a fé. Porque aquilo que eu faço de melhor, de mais absurdamente grande, lindo, uma ação assim, sabe, de nobreza, não muda essa realidade. Da mesma forma que se vivo num momento de total improdutividade existencial, vocacional, relacional, se vivo uma fase de marasmo na vida, de inquietações, de questões, de perplexidades, de pecado, de tudo aquilo que me achata, que me agride, que me ofende, que me fere, isso não muda nada, porque Deus me ama a partir do olhar de Jesus Cristo. Aleluia. Se você vive uma espiritualidade onde você tem se esforçado para galgar uma posição diante de Deus, me desculpe, você está vivendo uma religião. Nenhum exercício religioso lhe colocará em melhor posição diante dele, porque simplesmente ele te conhece. Eu quero terminar dizendo que essa espiritualidade conforme Jesus nos tira do lugar ou do desejo de querermos ser super pessoas, super cristãos, super qualquer coisa. Essa espiritualidade conforme Jesus nos fala, grita para a gente não perder a nossa humanidade. Porque nessa espiritualidade, nessa maneira de enxergar, Jesus se relaciona com gente. E para a infelicidade dos moralistas, para a raiva dos moralistas, se relaciona com o pior tipo de gente. Porque o moralista vê o que está para fora e Jesus vê o que está para dentro. Então é possível que alguém esteja irretocavelmente bem na fita para fora, mas na sua alma o que tem é um mau cheiro, são sepulcros caiados, conforme Jesus falou. Não perca a sua humanidade. Não se desfigure para ser um bom cristão. Ele, Jesus, nos liberta dessa tentação de querermos ser alguém melhor, não se dissermos alguém melhor para a gente poder promover o bem mas para sermos melhor, para olharmos para a gente e nos acharmos, olhar para o espelho e falar, cara, tu é o cara. Gosto de tu, hein, cara. Te amo. Botar gel no cabelo. Jesus se relaciona com a mulher que vivia amigada com um homem, já tinha tido outros 5 casos. Me pergunta, meu irmão, pergunta a você, diante dessa espiritualidade mascarada, plástica, falsificada, mórbida, religiosa, egoísta, que a religião nos propõe, que a mídia nos propõe, e que nós somos tentados a viver, que lugar essa mulher teria? O que lugar nós, sabendo quem de fato somos, teríamos? Que Deus nos abençoe e nos ajude a construir uma espiritualidade que nos liberte, que nos livre da religiosidade. Irmãos, eu me empolguei hoje, desculpem, me perdoem pela...